Controle de estação, deixaria chegada a ponto para 4.000 pés, PH 1.03. hoje na frequência no noite do final. caso 4235, autorizado do SIDA para 3000 pés, PNH 1013, autorizado para procedimento elétrico de da pista 10, retorno para desejar. Voo 9780, aumento 090 graus, 139, autorizado para colar 5100. Voo, na frente de 08, decimal 9. Salvador, uma boa, 3178, estabilizado a 10, né? 3178, boa noite, tráfego ajustado, continuando a aproximação, agora em pista livre. 7820, decolado 29, chama o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, um bom trabalho, voo. 9, não foi trabalhar. Chama 31978, autorizado voo 210, 090 graus, 139. 31978, livre pouso, pistão 90. Então, 1, parte lá para 400, vou 970. Boa noite, Azul 4235, final de 6,5, estabilidade. Azul 4235, boa noite, continuando para a aproximação, agora a utilização de pouso. Agora a utilização, Azul 4235. 235, tráfego avistado, os pousos estão no zero, vento 090 graus, continua. Pouso autorizado, estão no zero, eu posso ver aqui. obrigado, ótimo domingo. Voo 9746. Sou de Salvador, Bahia. Boa noite. Voo 9746. Vê 900, Cuca. Voo 9746, contato agradável do Olá. Esse bom dia, planilha 230, saída Cuca. Via 230, voo 9746. Boa noite. Boa, pode voar direção Jambo, Aracaju, né? Boa, justamente Jambo. Boa, Jambo, boa 9746. Direto Aracaju, voo 9746, obrigado. E a chegada forte, que foi para a Sopra de Bé, que foi o que nós deram a 3 de janeiro. projeto, qual é o número 5? Repito, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 5, boa data. Obrigado, tchau. going to be a temperature of 3.13 from the channel 3 and find the looking mobile. noite, é triplo Papá, Romeu Bravo, final. Triplo Papá, Romeu Bravo, boa noite, autorizado pouso, 0, vento, 0, 9, 0 graus, 1, 3, 2. Triplo pouso, 9, 0, triplo Papá, Romeu Bravo.

isso para 2000 pés, por cima da zona 2, informe o localizador. Salvador, 3197. 6197, a senhora está chamada de falar, sua via, família 220, faz a salvação.